Thank you for the response, Ken. Seu B5, decimal 45, alterna 26, decimal 85. Meia decimal 85. Autorizado 110. Azul 5096, autorizado nível 1900. Aqui é a 110, que é corredor interlado, na escuta do controle. Mike Delta Torre 9895. American 239 established ILS. American Line 239 complete final call tower 1186195. 1185, one deal. Mike Echo Delta, repartida ponto. Left heading 190, your limit is the localized course. Sinal 6312, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS 5, 0, reposto estabilizado. Autorizado 2000, vai reportar estabilizado na ILS, fecha 6312. 35217, intercept the localized course, left heading 170, descending to 2000 feet, report exception localized. Informe sua posição. Na linha mantém hotel o Oscar Tango Vitor. American 239 are cleared to land runway 10 and 140 degrees with 6 knots to QNH 1019er. Clear to land runway San American 239. 372, decolado aos 26, controle 199, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, até daqui a pouco. 59, desça para 4,3, altímetro 1,099. 35384, passa nível 1,940, chama-se 1,845, alternativa 1,26, decimal 8. 1,245, Salvador, muito bom dia, o voo no 372, está cruzando 1.800 pés. Voo no 372, suba e mantenha nível 370 na saída Fuca, vigilância. Na Fuca para o 370, 372. Ok, você já é buraquinho, senhor. Gente, mantenha, temos sequenciamento de aeronaves para o 0, estimado 5 minutos. Sim, gente, ok. Chamativo, 6312 estabilizado. Chanel 6312 complete a pressão de torre 1895. 1895, 6312, boa. Torre Chanel 6312 está estabilizada na ILS, pista 10 embaixo e travado. American 239 on the ground at 28, vacate to the right, call ground 121.1. Roger, 121.1, American 239. Castango Vitor, decolado aos 29, informa helicóptero a 500 pés sobre o farol de Itapuã. Controle 119, decimal 8, bom voo. 198, ciente do tráfego, Oscar, Castango Vitor. Salvador Tower, good morning, 35217, seven to localizer. Chame 6312, vento no 40 graus com 89, altímetro no 019, livre pouso na 10. Autorizado pouso, pista 10, chame 6312. 5217, report auto marker. I'll report auto marker, 5217. Olá, Salvador, bom dia, Papatango, Oscar, Tango Vitor, decolado, saída da árvore. Papatango, Oscar, Tango Vitor, subir mantenha 160 na saída da árvore, vigilância. Subir a 160, sobre vigilância, Oscar, Tango Vitor. SM1 for marker, 5217. Roger, continue approach, stand by for clearance to land. 10-5 for clearance, 5217. Linha 312, solo 31, livre à direita, solo 121, décima 1. 121, décima 1, chanel 6312, livre à direita. Aí, quer que eu tenha visual com a TR passando externo? Acima aqui. Segue na retaguarda do mesmo, com base pela direita para 17, o Mike Echo Delta, reporte base para final. Autorizar base pela direita da 17, informará a base da, na final da 17, 4-4-4. 5217, clear to land, runway 10, wind 140 degrees with 6 knots, QNH 1019er. Clear landing, VP5217. Fox Iris, meeting for level 290, report via 210. Desça para 2000 pés de altitude, restrição de altitude, pelo altímetro 1019. X-ray, mais um minuto para o cruzamento, aguarde. Sim. Dilma 095, mantém o ponto de espera. 095, ali mantém. On the set, follows 33, trip 5217 on the ground at 33, vacate to the right, ground 121, decimal 1. 121, vacate 5217. X-ray, segue para o cruzamento, reparte livrando. Até a 6. Autorizado, final ILS 5-0, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, final do SG, número 3-359. Base para a final da 17, baixado checado, Mike X-Ray. Mike X-Delta, livre pouso na 17, vento 140 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 019. Certo. Com 095, tem 09 cruzando outra vez, ducha de decolagem, mantém a posição alinhada. Tem posição, 09. Com 0338. Brasil, litoral repartindo o grande oeste da 1735. Ok, ok. Mike, que Delta informa o helicóptero cruzando através do 35 via litoral. Certo. Tango, esse lá, trevou agora sobre a Avenida Bonocô, 500 pés, escutando o controle. No zero, vento 140 graus, com meia dúzia de lá. Ele fala de 1-0, 1-0, 9-5. Oeste, 1-Papa-Alfa, Yankee, 1-1. Tá cruzando nível 1-0-0 em saída, tá escutando o controle. Patagônia, estação Vitor, informa o tráfego 12 horas, 1-2 milhas, rumo norte, 1 Embraer, 190, está cruzando o nível 090. 149 dólares. Já livrou esse da 1735. Grande controle, 1-9, destino 8, tá bom? Gente, Papa Romeu, hotel 86, com quem você acertou o plano de voo junto com a sala IES? Eu aqui, tô com o... Super, super. Gente, hotel 86 vai via litoral, 3 Delta, 500 pés, na escuta do controle, reporte livrando a CDR. Classificação do Vitor, quando possível, sua chamada de pouso. Matheus Salvador, boa noite, 095, bom dia. Boa noite, 095, subi, mantém nível 400 na saída da EL, vigilância. 400 na da EL, boa noite, 095. Ono 200 copiado, o Escação do Vitor. 5096, desça para 3.000 pés, o altímetro 1099. Aproximação da 3859, complete a aproximação, chame todos, manda 895. Agora a torre está 3259. Boa tarde, bom dia, tá 3859, na final da 1-0, baixo travado. Tá 3859, livre pouso na 1-0, vento 150 graus com 12 de nós, altímetro 1-0, 1-9. Sempre atualizado pouso na 1-0, 1-0, 1-9, tá 3859. Alô, frequência nível 40. Primária 1-2-2-3-8, alternativa 1-2-6-0. Autorizado a chegar na Mari, isso aí mantém nível 170 ou 1160. Inicialmente é nível 170 ou 1160. Ou 1095 por DNA para o Edmonte para constante de 6 na frequência 125 na alternativa 1233 de forma 95. Se sente, acho que estamos ouvindo. Bono 095 agora, distante. Bom dia, sua identificação, sub, mantém o nível de voo 400. Autorizado, voo direto ao Brite. Voo direto ao Brite, voo 0, informo o tráfego, posição de 10 horas, 1 ou 4 milhas, rumo sudoeste. A aeronave está mantendo 1 no nível 160 na IA, referir com a sua aproximação. Uno milhas, rumo nordeste, passando agora nível 160, indício do nível de voo 170, que provavelmente é um Bravo 738. Solo 45, livre à direita, solo 121, decima 1. movimentando para cima. Siga em retorno para baixo, já em Jacuí, via litoral com o país. Sim, tem aqui movimentando com reporte visual para o local de pouso. Depois da lata. Line up and take off runway 10 and 160 degrees with 7 knots. Romeo Lima, Juliet Alpha, could you confirm your estimated time arrive? One 207, Lima, Juliet Alpha. Papa Romeo Lima, Juliet Alfa, autorizado voar direto com Mandatuba, nível 120. Decimal 8, bom voo. 98, boa. Chamou o centro? Chamar em 3179, Sahel Departure. Estado do conhecimento do centro, que interfira na sua descida? Após ter condições exatas para cancelamento do plano, instrumento, nós estamos ouvindo. 76, na presente tem frequência livre para auto-condenação, não atrasa a frequência do controle a reportar, confirmando frequência de Liel 120, decimal 1. Cinco linha decola do 1-0, vento 1-5-0 graus com 7 nós. A linha decola 1-0, 1-2-1. Opa Tango, Oscar Tango Vito, dono instrumento cancelado das zonas 1-1-5-2. Autorizado frequência livre, Oscar Tango Vito. Decolado ao 5-4, controle 1 na decimal 8, bom voo. Boa. Salvador, bom dia, o Chané 6225. O Chané 6225, bom dia, sistema nível 320, sai da Argo 320, 6225. flash de aproximação, Xane Torre, Bruno 895. Salvador, um bom dia, o voo 1160, duas para o externo, baixando na base da pista. 1160, na escuta do controle de Salvador. Call Recife Center 1251, enable 1-3-3-9-5. Recife, Skok Iris, climbing with info level 340, fly direct, Brady intersection. 340, fly direct, Brady. Bravo Romeo, India Delta Echo. Quatro centro Recife, consiga. Santa 564, agora distante. Roger, Papa Romeo Lima, Juliet Alpha, stand by. Papa Romeo Lima, Juliet Alpha, radar service terminated. Contact now, Ilhéus Approach, 120.1. Identificação, mantendo o voo 390. Hotel África Zulu. Desculpa, Sunny, Dona 40, Xanê 5, 128, decimal 8, alternativa 126, decimal 0. 225, aciona identificação, sub, mantém o nível de voo 320. Da solicitação, China 6225, aguarde. Fica Zulu, vento no 40 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 9, reparte fora do solo. Aguarde um instante. Gol no 630, ação e identificação, mantém o nível de voo 390. Gente, hotel Oscar Zulu, fora do solo 03, segue na nossa escuta, reparte vertical do pedágio. Vertical do pedágio, Oscar Zulu. Mantém a identificação, autorizado chegar a bom. Desce para 4.000 pés, altímetro 1.09. Ponto 77, centro deficiente. Ação 3564, solicitação do setor adjacente que mantenha a rota. Ação 3564. No centro de Recife, ação e identificação, sub, mantém o nível de voo 360. Voo no 771, aguarde. Mantenha o ponto de espera. Estando em código transponder 5131. Após o abasso, Netuno 52. Após o abasso, temos um abasso no ponto de espera. Após o mesmo, será possível o táxi via pista. Por enquanto, mantenha o ponto de espera. Pronto. 2304, linha da decola 10, vento 150 graus com 9 nós. Autorizada a linha da decola 10, vento 3304. Autoriza o cruzamento então do Netuno 52 para a base de ataque 6. Aguarde o Netuno, aguarde. Está mostrando separação visual com a aeronave da Santa. Gol no 771, autorizado nível 380. 152, livre ingresso, táxi via pista, repartilhado e pronto. Prossiga. Já na versão do ponto, Gente, tem estimado? Estimado que uma hora e meia mais ou menos aqui no setor. Para voo de sete local. Gente. 304, decolado 108, controle 1, nave decimal 8, bom voo. Muito obrigado, ótimo final de semana. Controle Salvador, Elsa 3304, muito bom dia, tá cruzando 2000. 3304, bom dia. Você continua em nível 360, mas faz a ABO de lança. ABO 360, de lança 3304. Bônus 095. Solicitação do Centro Brasília que mantenha a rota. Bônus 095. Porém, solicite novamente após bridge nas frequências 124.25. Secundário 2.655. O Xené 6391, apenas para teste. Chame o controle na frequência 120.8. 208 para teste. Xené 6391, no controle de Salvador. Na escuta 208, por gentileza, confirme como recebe. Obrigado pelo teste, retorne a 198, Oxané 631. Agora para 2.000 pés, altímetro 1.019. Azul 4489, mantém a identificação na chegada Golf, desse mantém 4.000 pés, altímetro 1.019. Então 3564, chame agora 125 decimal 45, secundário 126 decimal 85. 2546, obrigado. 2, entra em curso na opção. 21, 152, cancela o plano, vai chamar novamente. 3604. Táxi via pista, reporte livrando na hotel. Táxi via pista, tomará na hotel. para o táxi. Metrido no 1, complete a chegada a Bonf, prossiga para 2000 pés, autorizado ali a Sex Free. Reporte para o localizador. Reportarei no localizador, 63 ou não. Bom dia, 3663, a linha decola da 1-0, vento no 60 graus com 9 nós. A linha decola da 1-0, 3663. 1-2-2, quais são? 1-2-4, decimal 2-5, secundário 2-6, decimal 5-5. Chame Recife 1-2-8, alternativa 1-2-6-0. 1-2-8-2-6-0, obrigado, até a próxima. Bom dia, sua identificação sub, mantém o nível de voo 360. Bom dia, sua identificação, mantém o nível de voo 350. 90, pronto. Deixa eu manter o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, 3663, decolado aos 1-6, controle 1-9, decimal 8, bom voo. 3663, 19-8, obrigado, bom dia. 0, reporte estabilizado. 2-3, Salvador, bom dia, tá? 3663, perdão, decolou, cruza 1500. 3663, submantém nível 340 na saída da El, que lá. Número 340 na da El, tá? 3663.